Está aqui hoje o relatório final e para fazermos a adjudicação da requalificação da zona de Lacer do Açude da Ribeira em Herve de Altaveira, Oliveira do Hospital. Tive 2 dias em Lisboa, fiz reunião com o seu Visconde e lá com o seu filho e com o seu genro. E então eles ontem fizeram uma proposta, que vão mandar agora uma proposta concreta escrita, foi que fazem a doação do terreno com a garantia que a Câmara Municipal defende o açude, que tem a defesa do açude e a restauração dele. E gostariam que a ponte ficasse associada ao nome de alguém deles.